Aleluia! Senhor, que coisa linda é a tua presença. Obrigado, Senhor. Que o Senhor venha aqui numa reunião. Claro, tem um objetivo só, que nos encontrarmos contigo. E o Senhor está aqui. Que bom, Senhor, fazer desta hora a melhor hora do nosso dia. Talvez já tivemos outras horas agradáveis hoje, até mesmo com o Senhor. Mas essa hora com a tua igreja é tão boa, Senhor. Te peço, no nome de Jesus, que o Senhor enche o nosso coração de fé nessa noite. Que o Senhor aumente o nosso relacionamento contigo. E nos ensina nesta vida, Senhor, a sermos homens, mulheres, vitoriosos. Vitoriosos. E a vitória é antecedida por lutas. Talvez muitos de nós estão em lutas, ou quem sabe até todos nós, Senhor. Mas nós sabemos da vitória, e vamos falar sobre a vitória nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar, aleluia. Quanto mais eu dou aleluia, mais eu quero dar, aleluia. Os irmãos estão meio aleluiados, vocês sabem, né? Aleluiado é quando a gente está assim, ó, muito cheio de Deus e tem felicidade dentro da gente. Eu não consigo entender se algum homem de Deus, mulher de Deus, como é que é triste? Não consigo entender mesmo. Porque a Bíblia diz que um fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo produz em nós, uma das coisas é a alegria. É a alegria por fora, é a alegria por dentro, né? E quando você está pertinho do Senhor, você sente essas coisas. Ah, pastor, mas não existe luta? Existe. Mas a alegria é um fruto do Espírito, é uma obra do Espírito Santo na nossa vida, não é uma consequência do meio em que vivemos. Se fosse uma consequência só do meio, eu penso que muitos de nós passariam a maior parte da vida tristes. Mas a obra do Espírito Santo é te trazer alegria, mesmo no meio de algumas lutas. E hoje eu quero falar sobre vitória. Vamos abrir a Bíblia? Vamos dar algumas dicas para a vitória. Veja comigo no segundo livro da Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 17. Veja ali no capítulo 17. Tem algo maravilhoso ali para aprender nessa noite. Êxodo 17, 8, verso 8 em diante. Diz assim, 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel num lugar chamado Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro, em cima da montanha, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro, acima da montanha. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, esse rei inimigo. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a todo o povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Agora vá comigo ao Novo Testamento, lá no livro de Lucas. Vamos até Lucas, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Veja no capítulo 11. Lucas, no capítulo 11, versículo 5. Lucas 11, 5, diz assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Pois um meu amigo, chegando-se de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Amém? Sobre o que nós vamos falar nessa noite? Sobre uma palavrinha. Palavra-chave desta noite é oração. Você quer ser um homem vitorioso? Uma mulher vitoriosa? Ore. Mas essa não é a única receita. A oração precisa estar associada a um outro elemento que eu vou dizer agora. Vamos lá, a partir de Êxodo, lá no capítulo 17, se você quer voltar na sua Bíblia, volte a algo especial da parte do Senhor. Israel tinha saído do Egito. O faraó perseguiu o povo de Deus. Mas o faraó, nós sabemos, com todo o seu exército, afundou no mar. Deus fez com que o mar os engolisse todos e não sobrou um sequer. Agora Israel estava andando, cuidado por Deus, andando no deserto. E já dias, meses no deserto. Israel andando, e agora apareceu um rei. Um rei que morava num lugar muito bom, do deserto, era um oásis. Um oásis é assim um lugar onde tem algumas palmeiras, tem algumas árvores, tem sombra, tem água. Então, esse rei morava no melhor lugar que havia no deserto e se chamava Amaleque. Este é o primeiro rei, um pagão, que se levantou contra o povo de Deus depois de Israel ter saído do Egito. O primeiro rei pagão. Mas quem era esse Amaleque? Esse Amaleque era descendente de Esaú. Lembro ainda de Esaú e Jacó? Quando Esaú, ele tinha o direito da bênção, por ser o filho mais velho, ele podia ser abençoado por Deus, e ele desprezou a bênção. E acabou trocando por um prato de lentilhas com o irmão dele, Jacó. Pois esse homem caiu em maldição, esse Esaú. E agora os descendentes dele, muitos e muitos anos depois, estão perseguindo e sendo os primeiros a perseguir o povo da bênção. Jacó ficou com a bênção, Esaú ficou com a maldição. Esse Amaleque é descendente de Esaú. Israel é descendente de Jacó. Agora, percebam, o povo da maldição está perseguindo o povo da bênção. O povo da maldição quer acabar com o povo da bênção. E isto não mudou até hoje. Se você observar no mundo inteiro, na sua vida, nós crentes sempre temos oposição. Se alguém é crente novo, quero te dizer, a oposição que há aí fora, às vezes começa até mesmo na família. Isso vem a nos fortalecer. Isso vem a levantar o poder de Deus, mas você precisa correr para os braços de Deus quando a oposição vem. Aqui está esse Amaleque, um homem mau, com um exército poderoso, e ele não quer que o povo de Deus chegue em Canaã. Se você perceber uma coisa, a mesma linguagem do Antigo Testamento, nós estamos indo para a nossa Canaã, que é a vida eterna. Mas no caminho, vamos chamar esse caminho de deserto, onde somos carregados, sustentados por Deus, mas sempre aparecerão inimigos, sempre. Talvez você diga, mas pastor, não dá para se converter e não ter problema nenhum, não ter oposição nenhuma. Não, isso não existe. Jesus disse que quem queria segui-lo deveria deixar todas as coisas e tomar a sua cruz. O Evangelho da Bíblia, a palavra de Deus, mostra que seguir o Senhor também existe cruz. Essa palavra cruz ou sofrimento, ela não soa bem. Mas a realidade é que até nas dores, até nos momentos difíceis, Deus está para te carregar. Nós queremos vitória, então dizer, tá, ora, amém, ora. E é isso que o Moisés foi fazer. Moisés pegou mais dois anciãos, dois homens mais velhos, e subiu numa montanha. E disse para o Josué, é a primeira luta que Josué vai fazer. Josué, agora é você que vai. Até aqui, sempre era o Moisés que ia na frente. Pode ler na Bíblia, você vai ver. Agora, o jovem, não sabemos, talvez ali 30, 40 anos, 50, não sabemos bem. O Josué tem que ir lutar. Pega a espada, escolhe homens peritos na guerra e vai lutar Josué contra este Amaleque. Outro dia nós fomos numa residência, já acho que 10h30, 11 da noite, nos chamaram, tinha uma pessoa possessa por um espírito maligno, e fui eu e um outro pastor mais jovem. E aí, ao chegar lá perto da casa, eu disse para o pastor jovem, é contigo. Eu não disse muito antes, para não apavorar ele. Mas quando chegamos pertinho, já se ouvia o barulho lá da rua, todo um barulho de gritaria, sai, não saio, e aquelas coisas normal, né? E aí eu disse para ele, é contigo, e é contigo mesmo. Eu me senti hoje nessa situação, preparando a palavra para os irmãos, olha aí, ó, estou bem dentro da Bíblia, né? De vez em quando tu tem que lançar um novo numa tarefa, é contigo, eu vou orar por ti. O Moisés disse para o Josué, é contigo essa guerra, pegue a espada, pegue homens bons de guerra, bons de luta e vai. E o Josué foi. Sabe como se tem vitórias na vida? Primeira coisa, realmente é fazer o que o Moisés fez. Ele subiu na montanha e ficava com as mãos orando, orando, orando, orando. Mas chegou um tempo, se você ficar muito tempo de mãos aqui levantadas, de vez em quando, até no louvor, você baixa um pouquinho para descansar os braços e levanta de novo. E ali estava o Moisés, horas e horas, e lá pelas tantas ele cansou. Não é que cansou de orar, cansou mesmo fisicamente. E eles olharam lá para baixo, onde a guerra estava acontecendo, e aí o Israel começou a perder, quando ele baixou as mãos. Imediatamente ele começou a orar de novo. E aí Israel começava a ganhar a luta. E de repente ele cansou, baixou. E Israel começava a de novo perder. E isso foi se sucedendo algumas vezes. Então ele tinha levado mais dois homens de oração. Sentaram Moisés numa pedra e os outros dois ficaram aqui debaixo, segurando ele. Esse homem precisa ficar com as mãos erguidas, porque as mãos erguidas era um sinal, Deus, eu preciso de ti, é um símbolo de quem está clamando ajuda do alto, Senhor, socorre-nos. E Deus realmente socorria lá na frente de batalha. Você quer vitória na sua vida? Aprenda a pedir para Deus. Lá no início do culto nós lemos, pedir e dar-se-vos-á. Sabe por que nós não ganhamos mais, irmãos, de Deus? Porque nós pedimos pouco para Deus. Eu já ouvi isso que o pastor Vinícius disse também. Ah, que nós não podemos pedir muito para Deus, que nós vamos incomodar a Deus. Quem foi que inventou isso? No céu é que não foi essa invenção. E nem numa igreja que tem entendimento não foi essa invenção. Essa invenção vem de pessoas que não conhecem a Deus. Alguns já diriam, essa invenção, esse negócio de dizer que Deus está muito ocupado, isso nasceu no inferno. Agora tem aqui um homem orando, orando, não tanto por ele, orando pela vitória do povo dele. Parava de orar, a derrota acontecia. Você quer vitória? Precisa falar com Deus. Nos primeiros anos da igreja, lá pelo ano 40, 50, ano 100, ano 150, a gente chama esse período de igreja antiga, ou também igreja primitiva. No tempo da igreja primitiva, teve homens de Deus, teve um que foi apelidado Joelho de Camelo. Sabe por quê? Diz que aquele homem passava a maior parte do dia dele ajoelhado, falando com Deus, e os joelhos, as peles dos joelhos ficaram mais grossas de tanto uso no chão, no chão, no chão. Você quer vitórias? Você vai precisar apresentar a tua causa a Deus. Precisa. Não tem outro jeito, irmãos. Nós somos o povo que está a caminho de Canaã, e as lutas vêm e vêm e vêm. Mas nós temos um Deus que sempre vai nos defender. Sempre. Eu estou anos andando com o Senhor. Nunca, nunca perdemos uma causa apresentada a Deus. Eu tenho certeza, se você é uma pessoa que anda com Deus, você sempre viu que Deus te socorreu. Pode levar um período, um ano, às vezes leva 6 meses, um mês, às vezes leva um dia, mas Deus te socorreu. Quando você exercita a oração, porque para orar precisa fé. Para se relacionar com um Deus que tu não vê, com um Deus que tu não enxerga, precisa fé, não tem outro jeito. E você vai apresentando a sua causa, a causa da igreja, a causa da sua família. Eu escolhi essa palavra hoje, irmãos, que nós estamos na semana do jejum da igreja. Nós convidamos a igreja a jejuar essa semana em especial, do dia 1º ao dia 7, nós fizemos todos os meses isso. Você quer fazer um jejum, 2, 3 ou 7 jejuns? Nós te convidamos para você fazer um exercício espiritual, e o outro exercício espiritual que a Bíblia diz é jejum e oração. Tem situações que não se removem sem jejum e oração. Você pode ter amigos influentes, pode ter dinheiro, pode ter isso, pode ter aquilo, mas não resolve. Você viu no final da palavra, esse Amaleque, Deus disse que seria inimigo dele, haverá guerra do Senhor contra Amaleque. Os inimigos nossos são inimigos do Senhor. Você já pensou, ter Deus por teu amigo, ter Deus por teu defensor, não precisa mais ninguém. Se quer vitória, apresenta para Deus causas impossíveis, situações às vezes de família, casos que a gente diria perdidos. Levanta os braços e faz, e tem essa postura de Moisés. E às vezes nós cansamos de orar sozinho, você sabia? Talvez você já experimentou isso, ou tenha experimentado. Pastor, eu estou cansado de orar. Eu tenho apresentado a Deus, mas às vezes desanimo, não vejo a resposta, e não vejo. Tu precisas de pessoas que erguem as tuas mãos de novo. Tu precisas do teu lado homens de Deus, mulheres de Deus, os jovens, jovens de Deus do teu lado. E diz, não, vamos lá, vamos continuar orando, porque Deus vai nos dar essa vitória. Quando os braços ficam pesados, tu precisa de amigos que levantem os teus braços. Precisa uma esposa que levante os braços do marido. Precisa um esposo que, quando a esposa já diz, eu estou cansado. Algumas vezes, ao longo desses anos, eu lembro uma vez tinha uma enfermidade da minha esposa, e aquela enfermidade era nas mãos, e rachava as mãos. E vinha orando e orando, e o interessante, quando ela orava para os outros ficavam curados, mas ela não ficava. Às vezes Deus tem uma maneira de nos ensinar algumas coisas muito estranhas. A escola de Deus é uma escola linda, maravilhosa e às vezes dolorida, mas é uma escola de altíssimo ensino. E aí nós orando, e ela me disse uma vez, ah, estou quase desanimada, e essas mãos não curavam e não curavam. Quantas vezes nós vamos vencer? Nós vamos vencer. Nós vamos e oramos, e oramos, e oramos. E a vitória veio. Eu tive um período, uns anos atrás, que sempre era um mal-estar de estômago. Como que uma gastrite? Comia alguns alimentos, fazia mal, fazia mal, fazia mal. E aí eu fui a médicos, e aí eu fui no médico, e ele me deu um remédio, que todo mundo acho que já tomou para estômago, quem tem alguma coisa, aquele mesmo de sempre, você sabe, começa com O, né? E termina com L. Não vou fazer a propaganda, porque pode algum irmãozinho estar com enfermidade, e confiar no remédio e não em Deus, e aí eu atrapalhei a obra de Deus. Mas eu estava com aquele negócio, fui no médico e cheguei em casa, li a bula. Aquele papelzinho que vem dentro da caixa, né? Eu li aquele negócio e me apavorei. Pode dar isso, pode dar aquilo outro. Eu disse, Jesus, o que, que é isso? Eu queria arrumar o estômago, vou desarrumar um monte de outras coisas. Fui lá no banheiro, eu fiz isso, não estou mandando ninguém fazer. É uma coisa entre eu e o Senhor. Abri, comprimidinho por comprimidinho, botei dentro do vaso. Adeus para vocês. Foram. Aquilo foi para mim, por isso que eu digo, a fé é uma coisa pessoal. O que valeu para mim, pode ser que vai valer para você, se você tem a mesma fé para uma mesma situação, vale para você. Mas é uma coisa entre você e Deus. E a minha esposa tinha me dito, tu tem ajudado tanta gente na fé. Esse é o teste que Deus está dando para ti. E tu não vai vencer, a minha esposa me disse, tu não vai vencer a tua enfermidade com remédio. Tu vai vencer com fé e oração. Mas ainda assim eu fui no médico, a fé estava fraca naquele caso. Viu? Não li na Bíblia, li na bula. Aquela bula me assustou tanto, em vez de baixar a minha fé, levantou a minha fé. Me revoltei, no bom sentido, tá? Mandei os remédios vaso abaixo e disse, Senhor, eu vou me apegar em Ti. Porque tinha horas, vamos dizer, nessa linguagem de Moisés, a cura não vinha, não vinha, não vinha, cansava. Aí minha esposa, levanta a mão. Baixava dali um tempo. Pode ser que muitos que estão aqui têm passado uma enfermidade e Deus quer tratar de ti. Se tu não tem certeza que vai ser curado pela fé, se tu acha que é o médico, que é o remédio, amém, eu respeito. Mas se você tem certeza de Deus, isso é uma coisa particular. Se você tem esta certeza para a sua situação, então entre numa batalha de oração. Batalha, eu quero dizer, guerra de oração. Quantas vezes em casa eu ungi as mãos da minha esposa? E nós chegamos a um ponto, também tinha ido em dermatologista, os melhores que tinha em Porto Alegre, consultas caras, nada, nada, nada. E nós chegamos ao ponto agora, é o que nós cremos, é Deus e vamos ungir. Ungimos, ungimos, ungimos, quantas vezes? Mas tinha uma coisa dentro do nosso coração, que ela seria curada pela fé. Tinha aqui uma luta, uma guerra. E o Moisés, um homem experiente de Deus, ele foi para a montanha orar. A guerra estava acontecendo lá embaixo. Quer vitória? Fé, oração. Mas tem uma outra coisa. Esse é o lado espiritual da vitória, a oração. A outra coisa não estava acontecendo com Moisés. A outra coisa estava acontecendo com Josué. O que era? Ah, ele botou a mão não é na massa, é na espada. E estava lá, tete a tete com o inimigo, lutando, espada com espada, ganhando, perdendo, avançando de vez em quando, recuando outras horas. A vitória vem, nós fazendo a parte que cabe a nós, e clamando a Deus que Ele fará a sua, faça a sua bem feita, e Deus fará a sua bem feita também. Não adianta alguém querer dizer, Senhor, eu quero ser aprovado na escola e dorme até meio-dia. E aí vai de tarde para a escola. Não vai ser aprovado. Deus não abençoa preguiçoso. Deus não abençoa quem não vai à luta. Você quer vitória na sua vida? Faça a parte humana. Qualquer coisa que você faz na vida, qual seja o seu trabalho, trabalhe bem. E a segunda coisa, e Senhor abençoa, põe a tua mão no meu trabalho. Os irmãos aí que passou no concurso, ninguém passa num concurso que são todos concorridos e bastante concorridos. Ninguém passa se não estudar muito. Ninguém vai tendo sucesso na vida se não trabalhar muito. Sucesso honesto, se não trabalhar muito. Mas também diz a palavra de Deus que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Tem o lado que é a bênção de Deus. Quantas pessoas você conhece que trabalham, trabalham, trabalham e tudo resulta em nada? Vem doenças, vem roubos, vem acidentes, vem perdas, vem isso. É muito desastre. Trabalham, trabalham e tudo vai embora. Aí é porque falta a bênção. Falta a bênção. Moisés orava, Josué lutava. É essa associação correta para termos vitórias no Senhor, vitórias na vida. Muitos chegaram aqui hoje, e é assim, eu acho que é bem provável que todos nós tenhamos a nossa lutinha particular. Lutinha não é diminuindo, talvez, a gravidade do que tu passas, mas todos nós temos a nossa batalha espiritual, batalha material, batalha na saúde particular. E eu quero te convidar nessa semana de jejum e oração a você dar uma intensiva. Quando você está bem preparado com o Senhor, irmãos, as coisas vão fluir muito mais fácil. Tudo vai ficar fácil. Você põe a mão em algo, a coisa acontece. Quando está sem a bênção, você trabalha, trabalha, trabalha e não acontece. Aqui, essa palavra do Senhor deixa bem claro, depois daquela outra que eu li, lá do Novo Testamento, que um homem estava em casa e à meia-noite chegou visita e o dono da casa estava desprevenido. Não tinha pão. Ele saiu correndo e foi na casa do vizinho. Sabia que o vizinho tinha? Vizinho, me consegue um pão aí? Gritou do lado de fora ainda, porque estava todo mundo dormindo. Me consegue pão, chegou visita e eu não tenho nada. E o dono da casa que tinha pão, ele diz: bom, eu não posso agora, porque já está todo mundo dormindo aqui dentro de casa. As casas nos dias de Jesus não eram como as nossas. As casas tinham, basicamente, era um cômodo só, e todo mundo dormia ali até na porta. Era chão batido, com palha, as casas mais simples eram assim. Então, se fosse abrir a porta, ia fazer um barulhão, tinha que tirar filho do caminho. Alguns chegavam a botar para dentro da casa porco, ou galinha, ou ovelha. Eles botavam para dentro de casa, para não ser roubado. Gente muito pobre, tinha uma ovelha, tinha duas ovelhas, botava. Imagina, meia-noite, mexendo nisso tudo. O dono da casa disse: ah, para o outro lá fora, eu não posso mexer com todo mundo aqui dentro. Isso não é hora também de pedir pão. E o que estava lá fora disse: por favor, eu estou numa situação constrangedora. Me dá, me alcança um pão, me empresta os pães, eu te trago outro dia de volta. E o homem dono da casa, ele tentou se esquivar, e lá pelas tantas, tá bom, eu vou abrir a casa. Uma coisa interessante, que nos dias de Jesus as casas, elas só tinham uma janela e uma porta, lugar muito quente, então para não esquentar muito a casa, eram assim as construções. E eles chegaram lá, naqueles dias, e bateram, esse homem bateu, e bateu, e bateu. Quando uma casa estava com a porta fechada, isso era da cultura deles, não se bate, porque eu vou incomodar. Durante o dia, a casa ficava com a porta sempre aberta. À noite, fechava. Então, esse homem, quando foi bater na casa, ele sabia que era algo, entre aspas, que não devia fazer. Mas ele foi, porque ele tinha uma necessidade. Quando Jesus contou essa história, Jesus estava falando sobre oração. Jesus falou sobre bater. Bater na porta do Pai. O Pai, Deus, é o que tem os pães para dar. Pão significa sustento. Se você come, você fica forte. Lá no Antigo Testamento, quando eles oraram, ficavam fortes, falando na luta. Agora, no dia a dia aqui, quando você ora ou quando você se alimenta, você fica forte. E é isso que Jesus queria dizer. Aquele homem bateu, pediu para fortalecer uma visita. Muitos de nós, quando chegamos em casa depois do culto, o que fizemos? Devo dizer ou não? Muitos de nós ainda fazem um lanche, não fazem? Amém? Olha uns amém aí forte. Eu acho que a gente faz lanche mais quinta do que domingo. Eu acho, porque domingo às vezes come mais tarde, come alguma coisa mais reforçada, mas na quinta é a dia a dia, a rotina, come meio rápido, e vem às 11, já chego direto para o culto. Quando chego em casa, já é 10, 10 e meia, às vezes 11 horas, e chega louco de fome e vai comer alguma coisa. Pois tente te imaginar esse visitante que chegou na casa do outro homem à meia-noite. Esse homem vinha com fome e ele precisava comer. Imagina alguém chega na tua casa, uma visita, veio para dormir, digamos alguém vem do interior, chegou tarde, não conseguiu avisar. Você vai oferecer alguma coisa, não vai? Ou vai te fazer de louco? Deixar alguém dormir com fome? Não, a nossa educação não permite isso, nós vamos abençoar a pessoa. Nós vamos dar-lhe algo para comer, afinal não sabemos se ela comeu, se de repente nem almoçou, você vai abençoar. E se você não tem nada? E tem um vizinho, tem um irmão da igreja perto, você vai dizer assim, digamos, chegou lá um casal e você diz para um dos filhos, fica ali o casal fazendo sala, né? De repente até faz um chimarrão rápido para enganar um pouquinho, ganhar um tempo. E diz para um dos filhos, vai ali no vizinho e pede uns pães. Pede um litro de leite. Pede um pouquinho de café também. Pede um pouquinho de açúcar. Mas não tem nada nessa casa! Não tem nada nessa casa! Mas se nós estamos desprevenidos, digamos que fosse só com o pão mesmo, corre lá, filho. Ou se você tem uma padaria perto, mas às 11 da noite não tem mais padaria, uma pizza, manda. Ou hoje já tem esse recurso, né? Liga para uma pizzaria e manda vir uma pizza daquelas grandes que a gente gosta, né? Ainda tem esse recurso. Mas nós vamos fazer alguma coisa para abençoar outra pessoa e sair do constrangimento. Agora esse homem que é pego de surpresa, ele vai no vizinho e o vizinho tem algo para lhe dar. E ele pede e o vizinho o livrou de apuros. Jesus está falando sobre oração. Jesus não está dizendo que Deus é como aquele homem lá dentro da casa que está dormindo e que Deus é um Deus assim que faz uma vontade para abençoar. Não, o que o Senhor está dizendo é o seguinte: se até um homem de má vontade, com razão ou sem, porque os filhos já estavam tudo dormindo, se até um homem de má vontade levanta no meio da noite e dá os pães para o outro, imagina Deus quando alguém lhe pede algo. Nessas noites frias, é ruim levantar da cama, é ou não é, irmãos? Mas bate um vizinho na nossa casa, de repente ele não tem automóvel, e tem alguém da sua família doente, bate lá, você vai dizer, não posso, está muito frio essa noite. Não, você nem pensa duas vezes, você levanta e vai ajudar o vizinho. Se nós temos um coração generoso, ainda que reclamando do frio, não reclamando de abençoar o outro. Ainda diz, mas essa noite está gelada. Se nós temos esse coração disposto a abençoar alguém de imediato, imagina Deus. Sabe que Deus está aguardando as nossas muitas orações, muitas ainda não feitas. Deus está aguardando. Deus, esse Deus abençoador. A parte humana, Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer aquilo que cabe a ti. Agora, a parte que cabe a Ele, você pode saber que Ele sempre fará. Às vezes não recebemos, porque não fizemos a tarefa que nos cabe. Então, sempre Deus vai operar numa parceria, Ele e nós e Ele. É assim que Deus age. É assim que Deus age. Ele pode agir diferente? Pode. Ele é soberano. Se Deus quer mandar um prato de comida para alguém, Deus pode fazer isso tranquilamente, sem a interferência humana. Mas Deus normalmente vai fazer tudo o que Ele quer fazer usando pessoas, usando as tuas orações. Orações são sementes que você semeia para o céu, e elas brotam, e elas vão dar frutos. Eu queria realmente nessa semana de oração pedir que você tenha tempos de oração, sempre o tenha, nunca se canse. Às vezes tem orações realmente que demoram a responder, mas enquanto Deus não responde, não é porque Ele é um Deus mesquinho, é porque Ele está nos aperfeiçoando na nossa fé, muitas vezes nos treinando na nossa fé. Se você precisa de amigos de oração, como o próprio Moisés tinha dois amigos de oração, Arão, que era irmão dele, e Ur. Não diz bem quem era esse Ur, mas parece, alguns entendidos dizem que era cunhado de Moisés, casado com Miriam. Então há um bom cunhado, um parceiro de oração, um irmão de sangue, parceiro de oração. Talvez você não tenha nenhum cunhado, nenhum irmão de sangue, nenhuma irmã de sangue, mas você tem alguém que é da sua célula e diz: me ajuda em oração, está pesado esses dias, essa luta que eu estou passando está difícil. Pede ajuda de oração. Nós não vamos ter vitória sozinhos. Aqui tem que ver o próprio Moisés, ele se auxilia de dois homens. O próprio Josué vai à luta, mas vai à luta com um batalhão de homens. Põe a mão na espada e luta. E põe as mãos para cima e ora. E você vai ver o que Deus faz. O que Deus faz. Vocês têm visto, muitos aqui têm visto respostas tremendas de oração. Tremendas mesmo, coisas que Deus tem respondido para nós, que tem respondido para vocês que têm falado com Ele. Quando não se fala com Deus, estamos perdendo. Quando falamos com Ele, começamos a ganhar, ganhar e ganhar. Agora, às vezes essas duas coisas, o pôr a mão na espada e o pôr as mãos para o céu, as duas coisas precisam estar numa pessoa só. Ah, os outros oram por mim e eu vou à luta. Você vai ter que orar por você também. As duas coisas precisam estar numa só. Você tem que ir à luta e você tem que ir ao trabalho. Você tem que ir à oração e você tem que enfrentar os inimigos. E essa vida está cheia de obstáculos. Cheia de obstáculos. Mas, como diz aquele hino, que atrás eu não volto, não volto, não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o guia onipotente. Atrás não volto, não volto. Esse hino nós já cantávamos na década de 70, né? 80. Quem é os crentes mais antigos aqui sabem, um hino antiguíssimo que nós aprendemos e é uma grande verdade da Bíblia, lá em Hebreus capítulo 10. Lá diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos um povo que não morremos no deserto. Israel não saiu do Egito para morrer no deserto. Ele ia a Canaã. E eu quero dizer para vocês, eu estou indo e vou para Canaã. Aleluia. Quem vai comigo? Amém! Aleluia! Amém! Eu quero um dia ir a Jerusalém. Não sei se Deus vai me dar essa graça, e quero conhecer a Jerusalém. Mas se por acaso eu não for a Jerusalém, saibam vocês que eu vou na Nova Jerusalém. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.